Morada e Campos Salles, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti e Guatuens. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao pinguim. Do pepino ao agrião. Do quiabo à cebola. Do mamão ao ai. Ai, comadre, pensou em fruta e verdura? Lá agora tem Fronteiras, Hortifruti e Guatuens. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo. Atendimento de primeira qualidade. Entrega ligeirinha, comadre. Graças a Deus que chegou, comadre. Hortifruti e Guatuens. O verdurão estourado. E atenção, comadre, toda terça e sexta chega a novidade. As carradas direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti e Guatuens. Na Avenida José Aquiles de Souza, 871. Em frente à panificadora Bom Sabor. Hortifruti e Guatuens. O verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras. Direção é dele, nosso amigo Francisco. Arrocha, Chiquinho. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Tchau, amor. Tô indo. Quer que eu traga alguma coisa? Ah, eu quero sim. Você compra um pacote de fraldas pro bebê? Fralda? É. Que marca? Tanto faz. E se não tivesse daí? Ah, bom, traz qualquer uma. Qualquer uma, tá bom. Acordou, é. Vem com a mamãe, vem. Tchau, amor. Acho que essa qualquer uma tá vazando. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Horóscopo do dia. Que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri. É isso aí, cidade. São 10 horas agora e 17 minutinhos. 10 e 17 na cidade. Hora de destacar as últimas previsões astrológicas. Muito bom dia agora a você de Libra. Alô, Libra. Nascidos aqui de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, é importante, né? Importante se mostrar mais objetiva na comunicação, além de avaliar também, avaliar as informações antes de as propagar. Os relacionamentos que tendem a se revelar um pouco, né, um ponto assim de força nesta nova jornada, motivando-lhe a se engajar em ações coletivas, né, ações coletivas. Muito bom dia agora a você de Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião, devido à tensão lunar com Mercúrio, Netuno, busque aí ser cuidadosa nos gastos com o social. Tenha cuidado com os gastos com o social e também procure aí zelar pelo seu bem-estar físico, e você tende a ter uma maior disposição para as tarefas cotidianas, e isso que pode lhe fazer assim dar rapidez aos processos, além também de dinamizar os recursos materiais. Muito bom dia agora a você aqui de Sagitário. Sagitariano, 22 de novembro a 21 de dezembro, para você de Sagitário, tente assim organizar os seus interesses e fazer, Sagitariano, uma avaliação prévia de riscos antes de agir, já que é preciso ter cautela. E o momento que tendem a lhe deixar socialmente espontânea e aberta a se divertir mais, atenção aí, lunar com Mercúrio e Netuno, que pode pedir moderação e atenção às necessidades do dia a dia. Muito bom dia, Capricórnio, Minegata Alane, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Os obstáculos que tendem a render preocupações e, por isso, procure não, tá bom, Alane? Procure não se deixar levar por pensamentos negativos, buscando assim exercitar a racionalidade, a mente. O dia a dia pode se mostrar prazeroso, favorecendo não só os relacionamentos familiares, como também o usufruto íntimo. Bom dia agora, Aquário. Quando eu estou aqui... Aquariano, 21 de janeiro a 18 de fevereiro, já pensou em avaliar a praticidade de suas ideias antes de propagá-las, Aquariano? Por conta da tensão lunar, com Mercúrio e Netuno, busque zelar por suas finanças, carisma, pensamentos articulados, que tendem a ser os seus pontos de força durante este ciclo, favorecendo assim o trato humano, né? Para você aí de Aquário. Bom dia, Peixes! Alô, Pisciano, a você de Peixes, 19 de fevereiro a 20 de março, Mercúrio e Netuno tensionados à Lua podem alertar para a necessidade de exercitar a empatia nos relacionamentos. Além disso, é preciso também diplomacia frente aos conflitos de interesse. E o momento tende a despertar proatividade e dinamismo na gestão das rotinas, gerando assim, né, aquele bem-estar. Horóscopo do dia, volta no programa Estação 87, amanhã, a partir das 8:30 da manhã. O importante é que emoções eu vivi. Muito bem, abraçando a todos carinhosamente. Obrigado, brigadu, pelo rádio ligado e também você aí na internet, curtindo o programa através do Raios.net em qualquer parte do Brasil. Bom dia! São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. Muito bem, no programa mais uma vez é momento de parabenizar aqui os aniversariantes dizimistas em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, por aqui, parabenizando, parabéns para Sebastião Francisco de Souza, Arthur Santana de Souza, parabéns, felicidades. Aí para o Sebastião Francisco de Souza e Arthur Santana de Souza. Parabéns, parabéns. Parabéns pra você. Olha, convite missa à família de Messias é Messias Vicente de Souza. Convidam parentes, conterrâneos e amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento, que será celebrada amanhã, segunda-feira, dia 8 de agosto, 16h, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A família agradece a presença de todos a este ato de fé, solidariedade cristã. Muito bem, 10h24, agora na cidade, 10h24. 10h24, hora certa, Zeni. É o compromisso aí pra você não perder, hein? Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Imunização, comunica, né, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Imunização, comunica o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, multivacinação, atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. Início dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro. Vacina da poliomielite campanha será destinada às crianças de 1 ano a 4 anos. Atualização da caderneta da vacina será destinada às crianças menores de 1 ano, 2 meses a 11 meses. E a criança de 5 anos a 11 anos e adolescentes de 12 anos a 14 anos. A vacinação ocorrerá em todos os postos de saúde, conforme funcionamento de cada um. Não deixe de levar seu filho. Não deixe de levar seu filho para tomar a vacina. Brasil tem alto risco poliomielite para reintrodução da doença. Vacine seu filho. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. E a hora certa na cidade, Zen Imóveis, 10h26. Até 11 horas é só Roberto aqui no seu Encontro com o Rei. Muito romântico. Bom dia. Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar ou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. Força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que soa, eu não douro pílula. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico.

Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Titia Amélia, quanto tempo a gente não se vê. Mas acredite, eu me lembro sempre muito de você. Eu não me esqueço aquele tempo e a saudade me machuca. Quando eu ficava em sua casa numa vila da Tijuca, você sabia que eu queria ser cantor profissional e vinha lá de Niterói pra ir à Rádio Nacional, usando aquele antigo e tão surrado meu blusão de couro, ia cantar minha esperança num programa de calouros. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia, pode crer, eu me lembro sempre de você. Troquei a vida lá da vila por arranha-céus gigantes, e aquela sua comidinha eu não encontro em restaurantes. Eu já não faço a minha cama como antes eu fazia, e a minha roupa limpa tem um jeito de lavanderia. Titia, o meu endereço é uma grande confusão. Estou morando atualmente dentro de um avião. Não se preocupe, que problemas você sabe muito bem. Em Niterói, Tijuca ou Londres, todo mundo sempre tem. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia, pode crer, eu me lembro sempre de você. O que escrevi na realidade não é muito original, mas são palavras tão sinceras, minha tia, pode crer. O tempo passa, mas estou lembrando sempre de você. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia, pode crer, eu me lembro sempre de você. A minha vida mudou, eu sei,

Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria. E nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Vontade de ser novamente um menino. Muito embora você sempre ache que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Me beije outra vez, Lady Laura. Lady Laura. Mais um grande sucesso no seu programa, no seu encontro com o rei Lady Laura. Agora na cidade, pontualmente, 11 horas, cidade. Bom dia, Brasil. Bom dia. Novamente. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós. É, gente, que pena, mas chegamos aqui ao término do nosso programa de hoje, nosso encontro com o rei. Agradecendo, obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. E dizer, até o próximo domingo, se Deus quiser. Ele quer, pois ele é bom, maravilhoso. O próximo domingo, a gente se encontra no horário de sempre. É das 9 às 11. Coisa sem dizer. Próximo domingo, de volta com o nosso programa, se Deus quiser, ele quer, bom, maravilhoso, das 9 às 11, mais um programa Encontro com o Rei. Um forte abraço a todos, boa tarde, noite de domingo, bom sono, bom início de semana e até o próximo domingo, se Deus quiser, ele quer, pois ele é bom, todo poderoso, domingo das 9 às 11. Forte abraço, minha gente, continue em nossa sintonia, curtindo a boa música. A melhor programação do Rádio Fronteirês. Sorrir em nossa despedida. Tchau, tchau, tchau. Agora, valeu, forte abraço. A última de hoje, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui.

porque a decepção que ele sentia parecia ser maior que o grande conhecimento em ter uma filha. Ah, eu queria um filho, lamentava ele. Em poucos meses ele se deixou cativar pelo sereno sorriso da linda filha e pela infinita inocência de seu olhar fixo e penetrante. Foi então que ele começou a amá-la com loucura. Seu rostinho, seu sorriso não se apartavam mais dele. Ele fazia planos sobre planos. Tudo seria para sua filhinha. Numa tarde, estavam reunidos em família quando sua filha perguntou: Papai, quando eu completar 15 anos, qual será o meu presente? Ele respondeu: Meu amor, você tem apenas 7 aninhos. Não lhe parece que falta muito tempo para esta data? Ela lhe respondeu: Bem, papai, você sempre diz que o tempo passa voando, ainda que eu nunca o haja visto por aqui. Ela já tinha 14 anos e ocupava toda a alegria da casa, especialmente o coração de seu pai. Num domingo, passeando, ela tropeçou e seu pai de imediato a segurou para que não caísse. Sentados, viu como ela foi, perdendo a consciência. Seu pai a levou imediatamente para o hospital. Ali permaneceu por mais de 10 dias e foi então que informaram que ela padecia de uma grave enfermidade que afetava seriamente seu coração. Os dias foram passando, seu pai renunciou ao trabalho para se dedicar a ela. Todavia, sua mãe decidiu trabalhar, pois não suportava vê-la sofrendo tanto. Numa manhã, ainda na cama, a filha perguntou a seu pai: Pai, os médicos te disseram que eu vou morrer? Não, meu amor, não vais morrer. Deus, que é tão grande, não permitiria que eu perca o que eu mais tenho amado nesse mundo. Quando a gente morre e vai para algum lugar, papai, pode ver lá de cima a sua família? Sabe se um dia podem voltar? Bem, filha, na verdade ninguém nunca voltou de lá e contou algo sobre isso. Porém, se eu morrer, não te deixarei só. Onde eu estiver, buscarei uma maneira de me comunicar com você. Em última instância, utilizarei o vento para te ver. O vento? E como você faria, papai? Não tenho a menor ideia, minha filha. Só sei que se algum dia eu morrer, sentirá que estou com você. Quando um suave vento roçar teu rosto, ou uma brisa fresca beijar tua face. Nesse mesmo dia, à tarde, fomos informados pelos médicos que nossa filha necessitava de um transplante de coração, pois do contrário, ela só teria mais alguns dias de vida. Um coração. Onde conseguir um coração? Um coração. Onde, Deus? Onde, meu Deus? Nesse mesmo mês, ela completaria 15 anos. E foi numa sexta-feira à tarde, quando conseguiram doador. Foi operada e tudo saiu bem. Ela permaneceu no hospital por 6 dias. Em nenhuma vez seu pai foi visitá-la. Todavia, os médicos lhe deram alta e ela foi para sua casa. Ao chegar em casa com ansiedade, ela gritou: Papai, papai, onde tu estás? Sua mãe saiu do quarto com os olhos molhados de lágrimas e disse: Aqui está uma carta que seu pai deixou para você. Filhinha do meu coração, no momento em que ler minha carta, já deverás ter 15 anos e um coração forte batendo em teu peito. Esta foi a promessa que me fizeram os médicos que te operaram. Não podes imaginar, nem remotamente, quanto lamento não estar ao seu lado. Quando soube que morrerias, decidi dar-te a resposta da pergunta que me fizestes quando tinha 7 aninhos, a qual, no momento, eu não pude responder. Decidi dar-te o presente mais bonito que ninguém jamais faria por minha filha. Te dou de presente minha vida inteira, sem nenhuma condição, para que faças com ela o que queiras. Viva, filha! Te amo com todo o meu coração. Foi quando ela chorou todo dia e toda noite. No dia seguinte, foi ao cemitério e sentou-se ao lado do túmulo de seu pai. Chorou tanto como ninguém poderia chorar e sussurrou: Papai, agora posso compreender o quanto me amavas. Eu também te amava, ainda que nunca tenha dito. Agora compreendo a importância de dizer te amo, te amo, te amo. E quero te pedir perdão por haver guardado o silêncio tantas vezes. E nesse instante, as copas das árvores balançavam suavemente. Caíram algumas folhas e florzinhas. E uma suave brisa roçou a face da menina, que olhou para o céu, tentou enxugar as lágrimas do seu rosto, mas se levantou. Deu um sorriso, sentiu o beijo de seu pai. E daquele dia em diante, saiu pelo mundo afora para pedir a você que diga às pessoas, eu te amo. Para que você que está chorando nesse momento, para que você que esteja emocionado, para que você que esteja me ouvindo, também possa dizer e abrir o seu coração. Diga ao mundo que você o ama. Diga à sua família, diga à sua esposa, seu filho, à sua filha, diga a seus irmãos, a seu pai, a sua mãe, diga a seus amigos, diga dentro do seu coração, aos seus inimigos, eu também te amo. Diga a Deus, diga a Nossa Senhora, diga a vida, eu também te amo. Mando dizer uma flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Mas ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho. Não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Mas ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho.